Sete, colônia autorizada, pista no zero, motorizado bravo, 129, ajuste de altímetro no 09. Possível decolagem da pista 10, Golf 397, pista 9. Toyota, Golf 397, nosso avião de pista, uma aeronave cruzando a capital, pode confirmar? A aeronave está a 2.500 pés, comandante. Obrigado. Decolado ao 16, chame controle, frequência 119, 18, Goiás. 19, 8, boa tarde, obrigado. Fernando Salvador. Chegue aí, depois que tiver a 198, décima 95, ajuste no 0, 19, bom voo. Obrigado, direita em Índia, ponto de espera, torre 198, décima 95, azul 5079. Salva, Xané 6321 no Gate 1 na informação Charlie. Xané? 6321. Tá um pouquinho cedo aí, pode antecipar a subida, por favor? Qual o destino? E a aerovia? Sinclose do Luno 7, Brasília. É, por alerta. Muito obrigado, senhorita. Na escuta quando tiver, tá? Ok. Salvador Azul 5076, ponto de espera da 10, pronto. Azul 5076, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e manter pistão 10, Azul 5076. Ajuste na M3, 95, cópia. Ocean M3 no 5, autorizado Guarulhos, nível 360, via perfil 10 até Taubaté. Decola 10, curva direita, perfil de saída da Eule e da Motiva. Acena 5035, 119, decimal 8, controle. Guarulhos, 360, perfil 10, até Taubaté. Vai para a 10, curva direita, da Eule e da Motiva, 35, controle. Correto, cotejamento, chama pronto, portão 8. O Xanem é 321, cópia. O Xanem é 321, autorizado Brasília no 360, apenas do 17, após conforme a rota. Decola com pista no 0, curva direita. Arbora Lefa, perfil de saída, aciona 5052. 119, décima 8. 360. É o nível 10, decola direita, árvore elétrica. No som do Luno 7, 052, 198. Chega pronto, botão 1. Chega pronto. Autorizada da colégio da pista 05076. Meia, pouso autorizado, piso 1009, ajuste de altímetro 1099. 1099, livre pouso, 10 azul, 4116. Azul 5076, decolado aos 20, chame o controle, sequência 119, décima 8. Boa viagem. Obrigado, controle em 119, décima 8, azul 5078. Azul 4116, no solo 22, liberdade de primeira direita, chame solo frequência 121, no 10-1. Livra direita, chama solo 121, o azul 4116. Solo Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou, tá na sua escuta. 4196, táxi via Alfa. Chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, azul 4116. Se aproximando da Juliette, o azul 4116. Portão 3, via Juliette. Via Juliette, portão 3, azul 4116. Boa tarde, Altan 3193, está na 06, frente da Charlie, autorização Galeão 360. Boa tarde, Altan 3193, autorizado Galeão 360, decolagem no zero, curva direita, perfil de saída da Euleda após DCT Irume, upper November 857 aerovia após conforme a rota. Aciona 5043, controle 119.8. Autorizado 360 Galeão, via para November 857, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Pós, Irume, transponder 5043, controle 198. Correto, chama pronto, porta meia dúzia. Chama lá. Boa tarde, Xenemia 142, Recife, nível 350 autorizado, via Pérsula 17 da coluna 0, curva à esquerda, perfil de saída Buca, Jama, após Aracaju, aciona 5047, controle 119.8. Prezado, Recife 350, apertura 17, decola 10, esquerda, Pupa Caju 19850 47. Correto, o Xamã 142, a porta pronta. Pai Mike, papapá, boa tarde. Pra Congonhas, qual pátio é a pista? A pista 17, o pátio é a EFA. Só que aí, só um minuto, copo. Lima Golf Tango, chame o solo 21-1. Só para falar Lima Golf Tango, confirma para a gente ler o pátio aqui, se der bola. A aero está decolada 1-7 auxiliar, correto? Confirma, 1-7? 1-7 auxiliar, correto? Afirmo. É como 1-7. Gente, é o número 2 da guarda-copra. É prepara a saída Arbor. Arbor, posso então? Lefa. Tem Arbor elétrico, vou colocar. Tango Fox é o meu alfa, número 3, da guarda-copa. Guarda-copa. papapá, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado São Paulo com Gonho, nível 430. Via Pêrdulo 10, Pubá, via Pêrdulo 16, após conforme a rota. Decolagem para o 7, curva à direita. Perfil de saída da EL, Leda Motiva. Aceno transponder 50, 40, controle 119, decimal 8. Autorizado São Paulo, nível 430. Pela Pêrdulo 10, Pubá, via Pêrdulo 16, depois de passada. Decola da 17, primeira curva à direita, sobe do perfil da Fael, Leda, Rótula. Aciona 5040 e o controle 119.8. Mike Papapá. Mike Papapá, cotejamento correto, confirma pra gente ler o saber. Estamos com 02, no hangar da EFA. Ok, acionamento, táxi, decolagem, 118.95, ajuste no 0 no 9, bom voo. Obrigado. Lima Golf Tango, cópia. Autorizado ser Bravo, Bravo Hotel, nível 280. Decolagem pistão no 7, curva à direita após a decolagem, perfil de saída Arbora, Lefa, a Pêrdulo 21. Após conforme. 5042 no transponder, 19, decimal 8, controle. Autorizado Bravo 21, Arbora. Lima Golf Tango, cotejamento correto, qual o PV? 06, ok, quando estiver, chama 1895, acionamento táxi, decolagem 18, decimal 95, 1019, no ajuste. Fox Romeo Alfa, na escuta. Escuta, Fox, a copa. Ok, confirma a pista que vai decolar, o parque, o local de estacionamento e o nível solicitado. O momento está na 2L do parque 3 e precisa da cola da 1, tá? Qual o nível solicitado? 0-0. Ok, só um minutinho. Meu alfa, né? É, qual é o ideal de saída? Saída 2, 9, 8. Gente. Está lembrando o número 64? O número 164, no solo 38, liberou 121, décimo 1, no solo. 21, negativo. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde. O gol 1164 livrou. Paulo Salvador é 1164. 1164, taxa autorizado de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 1164. Opa, opa, opa. Deixando a minha 3 no 5, abaixo táxi. Autorizado, ingresso 97, reporte alinhado e pronto, deve ser 97. O Maico, passo pá. Se autorizado, ingresso, reportará a ponto do cabeceiro 97. Próxima, Juliette, o gol 1164. Mantém a posição, gol 1164. Vai manter a posição. Tá passando atrás da Fox, mantém a escuta. Paulo, chega minha frente, uma cidade de Oriente, 73, para o Italião. Site Índia, ponto de espera 1 no entro desse 995, ajuste na 0 no 9, bom voo. Tá passando o fax pro meu alfa, na escrita pra cópia? Tá passando o fax pro meu alfa, atualizado Sierra, Whisky, November, Bravo. Nível 100, plano Yankee, decolagem no 0, curva esquerda, perfil de saída Momo, código após, prossegue via rota do plano. Aciona 5056, controle 119, decimal 8. 44, chama o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 198, tenha um bom dia. A cola da 1-0, após curva esquerda, saída a mão, curva após o código. A cena 0-6, o controle 198. Correto, Fox 1-9, chama para iniciar o taxi. Até a saída do pátio 3 autorizado, aguardando para ingresso no pátio principal. Aguardo um momento, eu estou passando aqui no pátio. Ok, seguinte. Gol 1-1-64, via Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 1-0, 1-1-64. Gol 2009, mantém a escuta agora, copa número 2. 4-1-3-1, boa tarde. Mantenha minha escuta agora, cópia. Dael, lida motiva. Joker 03, tem bastante trabalho. Checado, Juca 03, 30 toque remexida, pista 10, vento no 40 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Juca 03, 30 toque remexida. Via rota, 50, corrijo. Aciona 0135, controle 119, décima 8. A transmissão está ininteligível. É 3-1-5, autorizando alinhar e manter puxão zero. Prossiga com o Delta Fox. Fox, correto, cotejamento. Qual o PB? 08, tá no pátio 5, é isso? Ok, 18,95 tá presente, funcionamento táxi da colégio, bom voo. Táxi Romeo Alfa, prazer. Décima 8. 503, controle 19, décima 8. Espera da pista 90, via pátio. E taxiway Índia no ponto de espera Chimé Torre, 118, decimal 95, ajuste na 0, 19. Autorizado, acionamento 142, reporte da 42. 6315, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 109. Confirme para a Torre Salvador, quem mandou? Delta Fox, livre acionamento. Estamos pronto para o táxi, é tudo a foto. Cópia. Autorizado, Léos, nível 240. Decolagem, pistão na zero, curva direita. Sael Coral, perfeito saída após Golfo 677, conforme a rota. Aciona 5064, controle 119, decima 8. 240, autorizado, conforme a rota. Sael Coral, que é bom. 064, transponte 198 ao controle, 009. Correto, Gol 2009, chama pronto, portão 09. Obrigado. Aro Campinas, nível 340, VPZ1 na 0, Pubar, VPZ1 no 6. Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. Decola pistão na zero, curva à direita, perfil Zael, letra após Mótiva. Aciona 5050, controle 119, décima 8. Acima, 1895, bom voo. Azul 4131, no cotejamento correto, reporta pronto, portão 3. Fox Romeo Alfa, confirmando? Fox Romeo Alfa. Pátio 3, ok, ponto de espera, mantém um ponto de espera, Fox Romeo Alfa. Mantém um ponto de espera, VO, fatorizado ingresso, fatorizado alinhar e manter pichão zero. Fatorizado alinhar e manter pichão zero. Salvador, 3193, está na meia, pushback e acionamento. Aguarda, 3193. Aguardando. Quatro no solo 55, livre primeira direita, chama solo frequência 121, décima 1. 121.1, livre a primeira direita, 131957, tarefa 54. Boa tarde, então 3154 via Alfa, mantenha antes da Juliette. Boa tarde, antes da Juliette, segue via Alfa, até 3154. Boa, Salvador, Rio de Janeiro, 6142, acionado, pronto para o táxi, a bordo 137, 330, Maceió. Táxi autorizado, Rio de Janeiro, 6142 via Pátio Índia, ponto de espera 118, decimal 95, o ajuste no 019, bom voo. Obrigado, Pátio Índia, 3154 após o Airbus da Avianca, autorizado a ingressar via Juliette, portão 5. Após o Avianca, ingressa Juliette, portão 5, 3154. Tango Fox Romeo Alpha, decolado ao 57, chama controle frequência 119.8. TAN 3193, portão 612 autorizado, reporta o táxi. Reporta na TAN 3193. Tiver questionamento azul 4131, posição 3. Azul 4131, coordenando com a equipe de sol, assim que o Airbus da Avianca liberar o setor, está autorizado a iniciar no portão 3, reporta o táxi. Azul Avianca em coordenação livre, sem táxi 4131. Salvador, boa tarde, voo no 966, final 10, baixou, Tranco. Voo no 966, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 129. Sempre pouso no 966. Oi, boa tarde, Oxenem 142, ponto 0, dando 0, 5 no Tranco, na final, está pronto. Cliente, Oxenem 142, mantém o ponto 0. 6142, mantém. Autorizado, voo 2009, reporta TAC. Janeiro 142, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alimentei 9, 0, 4, 3. Salvador, sem animal. Ano 10, gente da informação, Charlie, autorização, Galeão. Gente, aguarda, mantém escrito agora a cópia, prepara a saída da EL, gol 1796. Com a da EL, 1796. Sou táxi, 3193, 152 a bordo, alterna Campinas, 4 horas. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1-1-3-1-9-5, ajuste no 019, vai seguir o Embraer Azul como número 2 no ponto de espera. Bom voo. Obrigado. Segue o Azul no ponto de espera 1895, Santos 3193. Para o táxi, o Azul 4131, alternando Londrina com 4 horas e 50 de autonomia e 112 a bordo, 4131. Alô, muito boa tarde. Bom dia. Voo 966, ali pronto. 10 da Juliette, no 966, boa tarde. Da Juliette, bom, no 966. 4131, confirma por gentileza o POB novamente? POB 112, 102. Ok, direita via Índia, ponto de espera 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-9, bom voo. 19, ponto de espera 1-8-9-5, obrigado. Gente, Lima Lima Alfa, intenciona pouso na 1-0? Confirmou, certo. 140 graus, 1-2-9. Ok, então estamos cancelando para pouso na 1-0. Gente, solicito cancelamento, está presente? Afirma, para mal estado, pessoal. Plano modificado 204, autorizado com vai esquerda, base pela direita 97, reporte na curta final, ajustado 1019. Normal. Xenem 142, decolou 03, chame agora o controle, 19.80, uma boa viagem. Obrigado, 19.8, 6142. S96, cópia. S96, pronto. Galeão 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Morte, correção, da EL, Leda Irume. E a November 857 até MOV. 5071 transponder, controle 120 decima 8. Já 360 para o Galeão, decola da 1-0, curva direita, da EL, Leda Irume, Upper November 857, MOV. O transponder 5071 e o controle 208, 796, obrigado. Chama transfero para o chipé questionamento, o voo 1796. Chama. Antes da Juliette, voo 1966. Plano mais uma vez, utilizando ingresso Juliette, porta meia dúzia. Via Juliette, para meia dúzia, voo 1966. Ouro 009, eu falo. Acabamos de receber a informação de que Ilhéus tem condições fechadas, as condições são 3 mil de visibilidade e 2 mil de teto. Da direita, 97, confirmado, preparado e travado. Avistado, pouso autorizado, pista 97, vento no 30 graus, no 39. Mal. 4131 ao alinhar, decolagem autorizada, pistão a zero, evento no 30 graus, no 3 nós. Decolagem a zero, 4131. Oi, Salvador. Boa tarde, Altano 3193, ponto de espera da 10. Altano 3193, após a rolagem do azul, alinhar e manter o 90. Após o azul, alinhar e manter o 90, 3193. Azul 4131, decolou aos 07 no controle de 19.80. Uma boa viagem. 19.80, obrigado, buenas. Gente, aos 08, estacionar frequência livre, tenha uma boa tarde, Lima de Mal. Salvador, gol 1097, final INSX 1-0. 1097, continua a aproximação, ajuste no 019, sem chuva sobre o campo, pista de ar seca. Aguarde pista livre, a aeronave da TAM vai iniciar a rolagem daqui a 30 segundos. Gente, gol 1097. Livre decolagem, pistola zero, vento 130 graus, 12 nós. Livre decolagem, eu tava 3193. Receiver. Avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vento 140 graus, 12 nós. Autorizado, pouso a zero, gol 097. 3193, decolou aos 11, chama o controle, 198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Ele localizado em ingresso esquerda pista, ponte cabeceira 17, para fazer o colagem, né, com o Delta Fox. Agora sim, clareza 5. Uno 097, solo às 11, liga direita, chame solo 21, decimal 1. 21, 1, à direita, na 097. Salvador, boa tarde, voo 2009, toque 1.0 da 1.0 pronto. 6009, né, manteu na 0. Vamos